Comando 1098. Prossiga. Possibilidade. Boa. Sua escuta. O Gol 1098, copia? Eu copio o Gol 1098. Afirmativo, agora de coordenação. Afirma, o motivo de solicitação da proa é devido à formação à nossa frente. Vou ter que desviar pela esquerda. Gente, eu formo a proa por quantas milhas? A proa será 055, aproximadamente 25 milhas. Gente. Tá autorizado? Autorizado, sim. O 1098, após o desvio, está autorizado voar direto a Natal. Boa, afirmativo, então, após o desvio direto a Natal, 1098, obrigado. Tu 4062, complete aproximação, chame a torre. 1918, decimal 95. 095. Confirme a frequência da torre para azul 4063, senhor. 1895. 1895. Azul 4062. Azul 4062, livre pouso, sistema 0, vento 1, 10 graus, 062. Livre pouso, calmo, azul 4062. Gol 1098, chame Recife em 12545, alterna 133-65. 12545-3365, obrigado, boa noite. Boa noite. 4062, sala 57, sala 21219. 19, obrigado. Alô, boa noite, 4062 em Bronx. 4062 da Azul Livre Táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 01, né? Alfa, Juliette, gate 1, obrigado. Solo Salvador, boa noite, são 3152, centro da Alfa, portal 62, autorização Maceió. Eita, 3152, autorizado Maceió, nível 330, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, o transponder é o 5476. São 3152, autorizado Maceió, nível 330, Peruísque 58, decola pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1208, transponder 5476. Tá 3152, correto, cotejamento e chame para o push, acionamento. Vai chamar para o controle 3152. São 3152, para o pushback acionamento no 62. Tá 3152, está autorizado, chame para o táxi. Vai chamar para o táxi. Coordenador? da nível 2, 1-0, informação alfa. São 3891, na sua identificação, chega da bomba, desce para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-6. 4.000, 1-0, 1-6, são 3891. Solo está 3152 para o taxi, QB145, 2 horas e 15 de autonomia, Terra Natal. Está 3152, livre táxi, pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 198.95. Pátio Índia, alvo, chama a torre 2952. Salvador, boa noite, 3152, ponto espera, pista 10. São 3152, a linha decola, vento 130 graus, 042. A linha decola, pista 90, 3152. 3152, decolosma 2, controle 120, decimal 8, novamente. 08, bom trabalho, 3152. Controle Salvador, boa noite, 3152, decolar. 152, contato radar, super nível 330 na saída PUCA. 330, saída PUCA, 3152. São 3891, desce para 2000 pés, o livre LS reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, atualizado LS, são 3891. Lima 172, chega da mar e desça para nível 050. Autorizado. Dona na prova, 172. 3152, chame Recife 2545. 2545, 3152, bom trabalho. Então 3891, chama a torre 1895. Chama da torre 3891. Torre Salvador, 3891, final da 10, baixa travada. 1891, livre pouso sistema 0, vento 140 graus, 04 nós. Livre pouso, sistema 0, 3891. Controle. É o Gol 1972, descendo ao 080, confirmo. 050. 050, ok. Isso, 891, solo 23, solo 121, deixou 9 de grande direito. 219, direito, obrigado. Solo Salvador, até 3891. Até 3891. Livre o táxi via Alfa e Juliette, gate 02. Alfa Juliette 02, obrigado. Dona, voo 1972. Autorizar 2000 pés, livre LS, reporte estabilizar. Reporte estabilizar, 2000, 1972. para 1-0, voa 1-1-7-2, está estável. Voa 1-1-7-2, chame a torre 1-1-8-9-5. 2-9-5. Salvador, voo 1-1-7-2. Marcha travado para 1-0. Voo 1-1-7-2, entre pouso, vento 1-5-0 graus, 0-4-1. E repouso na 10, voo 1-1-7-2. Controle, Salvador. 3170, sua identificação chega da Mari, desce para nível de voo 050. Mari, negativo. Tá, 3170, já procurou na ICA, Centras 12? Quando a gente estamos dando uma olhada na ICA aqui, já falamos com o senhor. Pois, pensa que o que aconteceu, um fato desse, estamos em dúvida aí. É, poderia voar tudo na 3170? Autorizado. Obrigado. Para o rotativo, ele precisa pro VFR especial e para operação de instrumentos. Do nascer ao ponto de sol, depois tem a questão do pôr ao nascer do sol também. Aluno 172, solo 36, solo 121, décimo 9, bom dia. 219. Ou 1172, livre na 2-4. 1172, livre táxi via Alfa e Juliette. O gate é o 11, gate 11. Nas proximidades aqui do gate 8, você vai seguir a viatura, follow me, né, galera? Tô ciente do follow me, agulou a nona. Então 3170, desça para 2000 pés, ajuste 10, 16. 2000 pés, 10, 16. Prossiga. O seu questionamento sobre o funcionamento do farol rotativo, é, no caso dele estar inoperante, as operações de instrumento continuam normalmente, apenas canceladas apenas os visuais, e a informação foi encontrada na IP Brasil, na parte de aeródromos e auxílios. Lembrando que são cancelados apenas os visuais noturnos. Muito obrigado. É, depois eu vou procurar para dar uma olhada também. Muito obrigado pela ajuda. Por nada. Livre LS, eu posso estabilizar. Trabalhando estabilizado. autorizado, Tan 3170. Autorizando 70, complete aproximação, chame a torre. 118.95. 118.95. Obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, é o TAN 3170, transferindo. TAN 3170, livre pouso, pistola 0, vento 1, 90 graus, 06. Passo travado, livre pouso, 3170.